Dudu se faz famoso após um dia glorioso. Enigma do sol, uma nobre canção. Não se desespera, linda primavera. A luz vencia trevas, verme cai em leva. Chega velho de guerra, tá com nós e já era. Quem é vivo prospera, resgatado do morro. Ó regente do couro, mudança ao estouro. Nós almeja é o ouro, venha filosofia. Tem que ter ousadia, ser sempre adolescente. Viver eternamente, vaidade adiante. Como o sol é brilhante, juntar os pedaços. Esquecer o passado, importante o alarido. Não ficar escondido, que a chuva cessou e a tempestade passou. É tempo de perder, de jogar e de vencer. Tempo de odiar, perdoar e vigiar. Tempo de dançar, escutar e abraçar. Tempo de plantar, colher e acreditar. Tempo de despertar, sonhar e alcançar. Dia de glória na nossa trajetória. É titio, é titio. Depois do tempo de catar, chegou. Depois do tempo de catar, chegou. Lindo amanhecer, vendo o pôr do sol nascer. A labareda não apagou, o dia clareou. O diamante constou, quem plantou ganhou. Seja mais um vencedor, desviando do opressor. Nós tá firme e forte, no rap e no esporte. Pra música fluir, não podemos desistir. Bug nap, vem aí, pra nos descontrair. O som universal, aperte play, bom astral. No jet, na funchal, a noite é dançante. O som radiante, os bro cativa. Rap, as diva, é o globo que gira. Então dança e delira. Lá no sintonia, rola nostalgia. Lá no Mary Pop, samba, rock, hip hop. Ela dança e eu danço, sem sair do balanço. Swing que é baiano, salve Caetano. O moinho da música, cê sabe qual é. James Brown, Marvin Gaye, é o negreta que canta, é os males se espanta. Né, dedéu, é o negreta que canta, é os males se espanta. Depois do tempo de catar, chegou.